Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma intercalação de polegar, né, no caso da mão direita, com dedos indicador, médio e anelar, tá? Esse exercício ele serve para um equilíbrio da mão direita, tá certo? Porque às vezes a gente erra a corda devido a essa falta de equilíbrio na mão direita, principalmente para quem está iniciando. E esses exercícios são exercícios simples, mas que vai ajudar bastante você que está iniciando aí, ou mesmo que já toca o seu instrumento, tem alguma dificuldade na mão direita, né? Os exercícios estão escritos aí na imagem e tem uma numeração, né? Essa numeração a gente já falou aqui no blog como é fazer isso daí. Caso tenha alguma dúvida, é só procurar no blog que a gente tem aula falando a respeito de como achar os números. Mas eu vou já vou tocando aqui com vocês e vou falando a respeito, tá bom? Então essa aula hoje é para equilíbrio da mão direita e também improvisar, né? Em cima desses exercícios, a gente pode estudar improvisando. O nosso primeiro exercício, a gente vai usar na mão esquerda o número 11, apertando a primeira corda na primeira casa, e o 23 apertando a segunda corda na terceira casa. O primeiro exercício de mão direita vai ser polegar no 23 e indicador tocando 11. Então eu vou alternando assim, olha. Esse exercício faz com que a mão não fica oscilando muito e acaba educando a mão, né? Então o que acontece? Eu posso correr o braço do violão com esse exercício depois que tiver treinado. Então vamos fazer devagar aqui. Agora eu vou pular duas casas aqui. Vou pular mais duas. Voltar. Opa, deu um erradinho aqui. Voltando. Aí o que acontece? Vocês podem ir aumentando a velocidade, tá? Esse estudo foi com o polegar indicador. Eu posso usar para o mesmo exercício do número 11 e 23 o polegar e médio. Mesma coisa. Devagar. Aqui tem que ter uma atenção, por quê? Porque os dedos estão tocando pertinho um do outro, né? Desculpa aí, pessoal, eu estou um pouco gripado. Agora, o mesmo exercício, 23 e 11, eu vou tocar com polegar e anelar da mão direita. Opa, deu uma erradinha aqui. Bom, esse foi o 23 e o 11. O próximo exercício é o 32 e 11. O 11 na primeira corda, na primeira casa, e o 32 na terceira corda, segunda casa. Aí vou tocar com polegar indicador, ok? Aí posso correr também o braço do violão. Tocando devagar. Tocando mais rápido. Agora tocando com o polegar e médio da mão direita. Agora tocando com o polegar e anelar da mão direita. Próximo exercício é o número 12. A gente pode colocar aqui o dedo 3 da mão esquerda na segunda casa na primeira corda. E o 32 pode ser com o dedo 2 na terceira corda, segunda casa. Tocar com PI, né? Posso ir saltando as casas aqui, ó, para terceira casa. Posso saltar para quinta. Agora vou fazer com polegar e médio, o mesmo exercício. O mesmo exercício eu vou fazer com polegar e anelar, tá bom? Mais rápido. Esse detalhe de correr o braço para lá e para cá é uma forma de improvisação. Inclusive, eu estou abordando aí no texto, né, que vocês estão lendo aí. Tá ok? Mais um pouquinho aqui. Polegar e anelar, né? Quinta casa. Sétima casa. Nona casa. Décima segunda. Opa! Bom, aqui tem umas erradinhas aqui que eu tenho que olhar a gravação, falar com vocês e ainda tocar. São três coisas ao mesmo tempo. Tem que pensar três vezes ao mesmo tempo. Então tá, pessoal, é o seguinte, treine bastante esse exercício, tá? Corra o braço do violão para a região aguda, volta para a região grave, faça bastante improvisação, procura fazer solinhos com esse exercício, porque é um exercício específico para a mão direita também. Né? Isso vai educar a mão direita, vai fazer com que a sua mão direita ela não fica oscilando tanto e aí acaba não errando as cordas, né? Que foi o caso que eu errei aqui agora, mas é um bom exercício para dominar essa técnica aí de mão direita, ok? Como sempre aqui quero pedir desculpa a vocês, porque sempre quando eu vou fazer a gravação aqui ou liga um som aqui perto de casa, ou criança passa correndo, moto, é complicado. Mas eu não vou deixar de fazer as gravações não, tá? Logo, logo temos mais gravações aí com outros exercícios. Porque o importante é o conteúdo e a gente aprender de maneira correta. Tamo junto e vamos em frente. Até a próxima aula. Grande abraço a todos.